59,6, bom dia, acione identificação chegada mais, deixa para treino pés, o ajuste no 017. Você ainda mais aguardando dura. Cópia. Autorizado, Morro de São Paulo, meu pés, corredor Axé, pistão no 7, decola, controle 119 decimal 35, torre 1895, transponder 0153. Minha torre para acionar, bom voo, quilômetro Oscar. 155 POB, alterna Galeão, 4 horas de autonomia para o táxi. Livre táxi pelo pátio, a 3733 e a pátio Índia, ponto espera 1895, o 3733. 1895, ponto espera 3733. Solo, Chané 63. 1-1, alguma previsão na nossa autorização? Estamos em coordenação, só mais um instante. Guarda. M3-1-1, cópia. Cópia. 360 Guarulhos autorizado, rota do plano. Decola da 1-0 com curva direita. Da Leda, após Leda Bridge. Em Bridge intercepta Pesulu no meia. Prossegue Bravo até o Zulu, direto Trive, após conforme. Controle em 119 decimal 35, aciona 5150. Senéia 63, 111 autorizado para Guarulhos, nível 300, através da rota do plano voo, decolagem da pista 110, curva direita da Ela, da Bridge, após Bridge, até o Zulu 16, Belo Horizonte, Trive e Costa. 119.35, 5150 transporte. Confirmo nível 360. 360 autorizado. O Oceano é 6311, gato. Chama pronto, puxa o som. Bora. 142 graus, 10. Autorizado a linha de colada 1-0-3-3-3-3. O meu Oscar está autorizado, com a bota. Vai ingresso. TP5221, chame Recife, 1288. 311, posição 5 para o feedback pela meta. No 5 está livre, chame táxi. Camarada, táxi. 6311. 33 ao 41, controle Zenal 35, boa viagem. Zenal 35, muito obrigado, até 3733. Liga. Autorizado, reporte alinhado e pronto. 733, bom dia, contato radar, subo nível 360, saia da Dael. 360, autorizado da Dael, autorizo direto da presença. Bridge. A saída. Mantenha saída aguardando. Dessa para 2 mil pés, autorizado a final LS. Então, autorizado, descendo para 2 mil pés, autorizado LS, está 386, solicito de desvio à esquerda da rota, por 0. 3896, está livre de desvio após reassumidor, né? Autorizada, pista 97, 95, 0 graus, 10 nós. Indicação chegada bom, se desça para o nível 080. Bem, 48, acione identificação chegada mais, desça para o nível 060. Salvador, até 3733, efetuando um desvio à direita para 230, evitar formações, 40 milhas. Gente, livre desvio, estou 3733. 3733. Romeu Oscar 44, 1935, boa viagem. 3227, na escuta. Prossiga, passarelo 2227. Ok, comandante, eu entrei em contato junto com o supervisor do Centro Recife e a IAS local. É, ambos os setores não receberam a sua DLA e os mesmos sugeriram que eu entre em contato com a companhia para que a companhia retransmita essa DLA aqui via sala IAS Salvador. O que possível houve foi uma falha de transmissão mesmo lá em São Paulo. É, o seu plano será validado após a mensagem de DLA chegar no sistema. Não será necessário acertar um novo plano, apenas uma mensagem de DLA via companhia e aí esse local aqui de Salvador. Esse foi o que o centro nos garantiu aí para autorizar o seu plano, ok? Porém, sem essa mensagem chegar nos sistemas, o mesmo não irá autorizar o plano. Falou, Sené 63, 1-1 para o táxi, com 1-61 a bordo, alternando Galeão 5 horas e 29 de autonomia. 7, livre o táxi pelo pátio Índia, o Oceano 63 no 1. Ponto de espera está no 018-9542. Índia, ponto de espera, 18-9563 no 1. O passarelo compreendeu, irá repassar a informação. 5-0, turning left, 025 for 10 miles, just 11. Roger, that's clear. Descent 3,000 feet, Canet 107, 6250. Clear now, 107, 3,000, 2,000. Confirm 3,000 or 2,000? 3,000. 300 feet, 6,250. Checar no centro aqui se ele autoriza já a sua saída. Com a configuração aqui de transponder e aguarde na escuta. Sim, aguardando na escuta, o 227. Mike, Juliette, Mike, prossiga. 2-0-7. Sim, meu destino? Aguarde cópia, tá em qual pátio? Sente, aguarde 1 minuto. Rio 863 no 1, pronto para decolagem, pode decolar de imediato. 7611, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 863 no 1. 95. 1895, 3896. Show 6250, descendo 2000 feet, clear to final left approach, report established. Clear down, 2000 feet, move report established. Boa tarde, Liette, você para 1510, o ajuste no 017. Com 621, reduz a velocidade 2209. Oi, Salvador, bom dia. Tem 389 mil estabilizado no X-Ray, baixado, travado. Tem 389 mil, está autorizado pouso, pistão na 0, vento 140 graus, na 09. Autorizado pouso, não no 0, tem 389 mil. Passarelo 2227, solo voltando. 2227. Ok, a companhia confeccionou aqui o novo plano, conforme foi informado. O centro está tratando, creio que em mais 10 minutos aí o senhor receberá a cópia, ok? Ok, maravilha, brigadão, tamo na escuta. Cara. É 3 ou não? Mr. 5 Zero Call Tower 118-1105. Take a tech down 118-5 over. 1648 após etapa para 2 hotéis, autorizado a final LS e reporte estabilizado. Ok, pode estar para 2 hotéis, pode ser estabilizado, né, contato? 219-3896. Azul 596, acione identificação chegada mar e desça para o nível 060. All those good morning, Ocean 6250, establish on ILS X-ray, 10. Bom dia, Delta 3896, levanta a foto. Delta 3896, livro táxi Alfa e Juliette Gate 5. Táxi Alfa, Juliette Gate 05, Delta 3896. Informação bem em cima de tática, hein? Excelente. 6250. Pronto para a cópia. Tá indo a prova de turno já, vem com a prova. Deixa a porta de estabilidade. Peraí. E após confins, conforme o plano apresentado, decola down no 7, curva à direita, subida Arbor, após o Arbor Elefa, o controle 119, decimal 35, a torre 118, decimal 95, e o código transponder 5163. Genel 6311, decolado 53, chame controle 199, decimal 35. Genel 35, abraço. Genel 6250, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Hey, clear land, Ocean 6250, runway 10. Ok, chame a torre para acionar, boa viagem. Controle Salvador, muito boa, bom dia, você na 63, 1-1 na saída da EL, vai passar 2000, solicita lenda disponibilidade. 227, tá pronto pra cópia? 227. Ok, tá autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola da pista 10, curva à direita, subida Arbor, após Arbor Elefa, após conforme o plano. Obdude, Oscar Bravo Delta e Uniforme, Obdude, e após Vitória da Conquista direto. O controle 119, decimal 35, o transponder é o 5403. Ok, atualizado, 180 Conquista, decola 90, direita, Arbor, Elefa, Obdude, após Obdude direto, Vitória da Conquista, 1935, 5403, 2227. Correto, passaria 2227, está livre o acionamento, pushback acionamento no pátio 3, chame táxi. Ok, está livre, chamaremos para o pátio 2223, 2227. Bom, Salvador, gol 1165, sentido da Índia, eu felicito agora com vocês para a ligação Guarulhos. Ciente, é o número 2 para copiar, aguarde um instantinho, o gol 1165. 1165, guardando o 4. Ocean 6250, port cross. Ocean 6250, continue taxi Alpha, report before Juliet. We will report. report, hold short of Juliet 3250. 19098, cópia. Galeão, tá autorizado 360, nível. Via Tezulu 10, 10 MAP, após conforme o plano. A decolagem era 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. Controle 119.35, acione 5173. Chame o torre 1985. 1965, 1465, 1465. Jogou no 1065, cópia. Cópia, 1065. Autorizado Guarulhos, 360 nível, via Up Zulu, 16. Até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 119.35 e o transponder 5171. Autorizado para Guarulhos, na Zulu 16, para o Hotel Zulu, direto 3, direto o Poço de Caldas. Decolagem 10, curva à direita, da El, Leda, direto Bridge, 935, é o controle 5171, o transponder, gol 1165. Tá correto, voo 1165, chame para o push e acionamento. E a porta push, voo 1165. Ok, the ocean é 6250, the gate is number 2, a clear tank fly, Juliet. 6250. Para o táxi 2227 com 54 a bordo, 6230 de autonomia, Salvador. O Pastoreto 2227, tá livre o táxi pelo pátio 3, principal, táxi aí, Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, bom voo. Tá livre o táxi, pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho aí, obrigado pela coordenação. Nada, boa viagem, até a volta. Gol 621, chame torre 1895. 1895, 625. Controle hoje, né, 63 do 9, a possibilidade de coordenar com o seu recife direto do Brig? Eu tenho a Leda. Mantendo Leda, 63 do 9. 5196, dessa para 2 ou 10, autorizada final LF. Azul 5196, desça para 2.000 pés, autorizada final LS. Azul 5196, fica livre, descida, frequência livre. Azul 5196, na escuta. Positivo, na sua escuta. Desça para 2.000 pés, autorizada final LS. 2.000 pés, autorizado final ILS, azul 5196. 48, solo 59, libere primeira direita, chame solo 121 decimal 9. Libera 129, 348. Da Juliette. Alfa vai chamando da Juliette. O nome dessa coisa. Crente pouso. Vai baixar travado agora, 62 anos. 3227, após passagem do tráfego, está autorizado aliar e manter cabeceira 10. 5-1. Oi, 5-1, Oceano 63, 1-1. Abraço, boa. 08, bora no 648. Luno 621, no solo 01, no libere direito, chama solo 121, decimal 9. Direita 209, gol no 621, ok. Salvador, bom dia, o gol no 621, ingressa na alfa. 621 prossegue na alfa, ingressa Juliette, portão 01. Alfa e Juliette para o 01, gol 1621. Estabilizado o localizador e o ADS aqui no 0, azul 5196. Azul 5196, chame torre 1895. 1895, obrigado, boa Páscoa. 5196. A Juliette reporte na final da questão no 7. Agora a final no 7, Juliette. Torre Salvador. Muito bom dia, é o 5196 da Azul, passando externo, visual baixou e travou. Bom dia, acione identificação, chegada MAD, desce para o nível 050. Ciente, continua a aproximação, 5196. Passarei 2227, decolada 04, chama o controle 199.35. Controle 199.35, passarei 2227, um ótimo domingo de Páscoa. Solo, bom domingo, tudo? 621, prossiga. Confirmando, Juliette para o 21? Afirma. Ok. Juliette, portão 01. Juliette, 21. Prato 100 antes de 15 milhas, ó. É livre. Ciente, 2227. Aqui, Luciano Lima, bom dia. Confirme o estacionamento, nível e a radial ideal de saída. Radial 245, preencheu direto? Só está de cor. Salvador, Vitor Papa Juliette, final 17. Aguarde autorização de pouso, Vitor Papa Juliette. Aguardando autorização, Papa Juliette. Charlie, voo, bom dia, mantenho 085, voo direto para a rotatória, reporte de viagem descida. Jet, está autorizado o pouso pistão no 7, vento 160 graus, 199. Autorizado, Juliette. Gente, recebo 8.900 pés. Pois não deixo uma nota. Direita, solo 219, direita, saída da Euleda, põe Leda direto. Controle Salvador, 11935, faciona 5160. Hoje a bola 45 a torre 118, 95 para prosseguir acionamento e 10. Salvador, bom dia, azul 4, 5196, Alipé na escuta. 5196, bom dia, Alfa Juliette, portão 9. Confirma, era na Vichima Torre? Quilo Serra Lima está autorizado o acionamento entrando para o táxi. Salvador, Passarelo 2227, solicita a Paz Arvor voar direto com pista. Autorizado, Paz Arvor Conquista. A Paz Arvor Conquista 2227. Está autorizado, vista para Juliette. Você pode te livrar da pista. Ainda 8.800. Voo 1165, 90, minha puxa-fé. No 62? Bem, alimento, né? Bastante. Autorizado, reporta ataque, voo 1165. Ok, confirmando, tá vindo. Com 394, você para 2 ou 10, ajuste no 017, autorizado a final LS. 0 9 4, bom dia, acione identificação chegada a mar, desce para o nível 050. Aqui. 370 autorizado, Recife, Aperuíspe 58, decolagem da pista 10, curva à esquerda, Pucaracaju. Controle 1 no 935, 5404. 370, Aperuíspe 58, decolando 1-0, curva à esquerda, Pucaracaju, controle 935, transponder 5404, no 630. No 630, correto, chama pronto. 630. Está pronto para ataque com 198 a bordo, 0336 de autonomia, terno galeão. Terno galeão? Ativo. Pátio Índia, 1895 a torre no ponto de espera, 1017 o ajuste. Pátio Índia, 1895 a torre, voo 196, obrigado, boa parte. Ele já está pateado, confirma apenas o seu POB. A gente prossegue ver corredores, reporte na rotatória quando visual com o campo. Seu 94 mantém na chegada. Mais uma vez, bom dia, acione identificação chegada a mar, desce para o nível 060. Esse é o Tati Ali, informa que ele não recebe o Soronave no radar. Ok, passa na 012, para passando através de Interlagos. Sente. 0, vento 140 graus, 119. Aline, decola na 0.165. A Romeu, Kilo Sierra Lima, está autorizado o táxi. Reporte para ingresso na pistão no 7. Gente, mantenha-se ainda em condições visuais na frequência livre e retorne a frequência do controle a 20 níveis. Coordenar mais à frente. Informe o setor do voo, Guardião 02. O setor do seu voo, Guardião Zero Bay. 394, chame torre 1-9895. 895. Vai decolar setor sul, corredor Axé. Vila Itapuã. O vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, decola de imediato. Está autorizado, Guardião 02. 1094, da presente voo direto Duna, desça para 3 no 10, o ajuste no 097. Kilo CA Lima, está autorizado o ingresso da pista no 7, reporte quando aliado e pronto. Salvador! Bom dia, o gol 1394, agora meia milha para o externo, baixar para lá. O gol 1165, decolador de noite, no controle 1-9-35. Tem que dar para Charlie? Qual a sua posição? O gol 1394, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Não, foi escutar. Guardião 02. Decolou os 18, chama o controle 19-35. Guardião 02. 035, Guardião 02. 360, saída da EL. Da EL, 360, sem restrições. Boa, nono mesmo. 394, está autorizado pelo pistão 0, vento 120 graus, 109, cheque 20 pouso. Vai estar gravado. Chama para o táxi 9098. Ok, já está chegando através de buraquinho. Ok, foi a sua estrela voar rotatória. Vou em rotatória da presente e chame torre em 1-9895. Sabe. Luciana Lima, mantenha a posição. Salvador, está passando Yankee Delta Charlie, bom dia. Yankee Delta Charlie, faça aí, espera sobre a rotatória. Charlie. Com 094, para 2010, autorizada final ILS. 2000, autorizada ILS, 094. Então, 3198, desça para 3010, ajuste no 017. Controle, bom dia, Guardião da 2. Guardião da 2, pressão em condições visuais, não me escuta. Autoridade está sob o controle, o Guardião 02. Yankee Delta Charlie, confirma o local de pouso? Por a EFSA. A que hora está? Autorizada aproximação para a pista 17 após aerostar. Ok, o Yankee Delta Charlie está fazendo sobrevoo aqui próximo à busca vida. Mais uns 3 minutos, vou seguir bem. 7394. Lima, decolada aos 22, chame controle 199-35. 1935. Controle, bom dia, Papa Romeu Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil da EL. Kilo Serra Lima, bom dia, contato radar, fuga ao nível 100, voe direto Leda. Ciente. Kilo Serra Lima, quando você me informa, é só para ir para o destino. Ah, positivo, momento. A nossa proa ideal é 240. Vocês estão autorizados direto do destino, que você é Lima. Ciente, a proa no destino. Para o táxi, tem o BD 149. A alternativa é Campinas, autonomia de 3 horas e 30 minutos. O 098 prossegue via Pátio Índia, torre 1895 no ponto de espera, ajuste 1017. Pátio Índia, 1895, torre, igual 90, avião. Passarela 2227. 27, adiante. Chame Recife 288. 288, boa. Quebec Serra, tá na escuta? Vou direto o farol de Itapuã, reporte para descida Quebec Serra. Próxima Juliette, no 394. Off, reporte, unidade descida. Aguardo com a companhia, após prossegue o caminho. Pesado, bom. Bom, 965, chame Recife, 251. 251, feliz fácil, como é? Novamente. Quilo Terra Lima, quando possível, seu estimado de pouso. O nosso estimado será aos 1343. 343, grata. Rodolfo, 140, bom dia. 6140, aguarde, cópia, Maceió. Aguarde. Puxa estacionamento, voo 1630 no gate número 4. Portão 4 livre, chame táxi 1630. 30, puxa a sua táxi 1630. 098, matei ponto de espera. Matei ponto de espera, 9098. 2009, pessoa para 2010, autorizada a final ENES. 209, 2010, autorizada ENES, 309. Xeneme 140, cópia. Prossiga. Maceió autorizado, nível 250, rota do plano, Aperuísque 58, decolagem no zero, esquerda, Puca, Aracaju. Controle Salvador, 11935, aciona 5414. Lete Charlie Zulu. Puca do Puca esquerda, 1935, 5414. Correto, mas quando visual com o campo? E aí que dá com a Charlie na escuta do da torre? 09098 está autorizado a alinhar e decolar. Sono 0, vento 150 graus, 099. Autorizado a decolar de 190, 190098. É o Leandro Abrilho. O Papa Tango Juliette Charles Zulu. 360 autorizado Congonhas. AT Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivia após conforme. Decole da 10 com curva direita, da Eulida Bridge. Controle em 119.35, aciona 5425. Nível autorizado 360 para São Paulo Congonhas, decola da 10 curva direita, da Eulida Bridge, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trivia. Transponder 5425, controle de saída 11935, Oceaneiro 6333. Protegimento correto, chama a parte. Para entrar. Ah, todos no pátio do aeroporto. Taxi Gol 630, 3 horas e 29, POB 139, alternando Natal. Ponto espera 1895, ajuste 1017, está livre o 630. Livre táxi, ponto espera 1895, Gol 630 com 1017. Já aguarde autorização de pouso. Zulu. Oi, Salvador. Bom dia, vamos dar um lado fácil, avisado o X-Men. Baixa a sala. 1094, continue a aproximação, aguarde pista ali. Guardando o 1094. Bianchi, Delta Charlie, mantém espera na presente posição e aguarde para ingresso da pista 17. Charlie. O Gol 1094 está autorizado por inscrição na 0, vento 140 graus, 199. Obrigado, Gol 190 para o Gol 190. Gol 9098, decolado aos 29, chame controle 199.35. 1935, Gol 9098, bom dia. Torre Gol 9630, ponto espera da 10, exato campo. Gol 1630, mantenha ponto espera. Metros, né? Nossa, da Itaia, o líder. O 9098, bom dia, contato radar, gol nível 360, saída da EL. 360, saída da EL, gol 9098. Estabilizou, 3198. 3198, chame o torre, 1895. 895, 3198. Tendo instruções, vem aqui da Tatiane. Claro. Oi, Salvador, bom dia, até 3198. Salvador, 3198, agora de pista livre. Faz conta. Juliette Charles Zulu, está autorizado o pouso, pistão na 7, vento 140 graus, 119. Charles Zulu, ciente. Gol 1094, solo 31, libere direito, chame solo 12129. 219094. Solo, bom dia, é o gol 1094, livrou. Bom dia, Alfa Juliette, portão 4, autorizado ingresso. Cliente, Alfa Juliette, autorizado ingresso para o 419-1094. Sua esposa. Livre pouso, pistão na 7, vento 130 graus, 199. Desça para 4 mil pés, ajuste no 097. Rota do plano de voo, Apero ISC 58, decolagem da 10, curva à esquerda, Puca Aracaju, 119.35, 5423. 648, chama, puxa, senhor. Aproximação para a cabeceira, aguardando autorização para cruzar a cabeceira 1-0. Tá, ali, graças. Sim, Juliette Charles Zulu. No Quebec, você acha a minha torre, 1895. 1-0, vento 120 graus, 119, check 30 pulso. Você travou, livre pouso 1-0. Solo, bom dia, voo no 621. Papatango, Rio, Quebec Serra, reporte no farol de Chapuã. Já está autorizado a aerostar, reporte no solo e aqui na Tatiás. Gol 1630, está autorizado a aliar e manter a cabeceira 1-0. Solo 3198, solo 34, libere direito, solo 121, decimal 9. Libera direita, solo 219, tá 319. Outra 3198. Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o 03, tá 3198. Corrigindo, 3198, o portão está ocupado ainda? Aguarde antes da Juliette. Aguarde antes da Juliette, na 319. Golf Novembro Lima, entendido, pátio 5. Decolagem da 17. Aguarde um instante, copo. Qual é a radial ideal de saída? Quebec-Serra está autorizado o pouso, pista 35. O vento 130 graus, 119. É, fica back there. Yankee Data Charlie, sim. Ajustou o time 1907. Você é corredor Caxapego, de Paripe, rotatória, formando visual com aeródromo. O gol 1630, livre decolagem, pistão 1-0, vento 120 graus, 119.